gente, o profeta Eliseu. Por dizer toda a verdade, por ter fé e humildade, grande bênção recebeu. Se você não tiver vaso, irmão, tome agora emprestado. Com Jesus não tem miséria, pois com ele a coisa é séria, ele dá multiplicado. Se tua mesa está vazia, por estar desempregado, não se deixe abater. Você está devendo e os credores lhe apertam, não sabes o que fazer. Não precisas procurar o profeta Eliseu, conte tudo ao Senhor. Ele irá multiplicar, nada irá te faltar, como é grande o seu amor. Se você não tiver vaso, tome agora emprestado. Com Jesus não tem miséria, pois com ele a coisa é séria, ele dá multiplicado. Não se turbe o coração. Jesus Cristo está te vendo, ele está só te provando, tenha mais compreensão. Lembra daquela viúva que não tinha nada em casa, mas a bênção alcançou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele é hoje eternamente, seu poder nunca mudou. Se você não tiver paz,